Shampoo na boca pra não esquecer. Eu tô de Ju e ela me viu, só foda nesse. Ela é minha escorrente, minha época de vou fazer o quê? O dente é pra direita, só você, vou fazer um bebê. Tomando uma bala, cê pula na vara, quase todo mês. Eu ligo meu bicho pra fazer rolê. Pego uma joia, eu pego o leg. Lança meu clipe, já ligo meu G. Ela já sabe que tem um net. Eu ligo meu bicho pra fazer rolê. Pego uma joia, eu pego o leg. Lança meu clipe, já ligo meu G.